Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje gravando num dia frio, eu aqui em São Paulo, tá chuviscando, tá cinza, pra falar de quê? De praia, né? Porque é assim que a gente vive. Quando a gente pode ir pra praia, a gente pega tempo nublado, frio e chuva. Mas, antes da gente começar a falar do tema, então, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Bom, eu acho que não é surpresa pra ninguém que eu não gosto da ideia de ir acampar no meio do mato. Acho que isso eu já deixei claro em vários momentos aqui, né? Aqui e em outros lugares também. Sou contra essa ideia de ir pro meio do mato. Porém, eu sou a favor da ideia de ir pra praia, principalmente quando é pra ir pra praia fora de temporada e no frio, de preferência, né? Porque daí você fica afastado de todo mundo, que eu acho uma maravilha. Porém, o que eu posso dizer é o seguinte, tendo visto os filmes de hoje, né? Se você for pra praia, ou até mesmo pra floresta, respeita a natureza. Não seja um escroto, porque ela pode contra-atacar. É isso. Sempre bom, né? Não custa. Exatamente. Boa noite, Samuel. Olá, seu. Olá, colegas. Olá, convidada, que ainda vai ser apresentada já já. Sobre o nosso tema de hoje, além de reforçar o que o Daniel falou, não seja um cuzão na praia, caralho. Não seja um cuzão. Pegue, leve seus lixos de volta, não deixe nenhum resíduo. Isso é o mínimo. Mas sobre os filmes de hoje, eu não quero nenhuma daquelas praias. Que praia feia. Que praia meio tristinha, olha. Malibu, assim. Nossa, demais. Malibu, pelo amor de Deus. O que é Malibu, gente? Pelo amor de Deus. E o nosso terceiro filme, nós vamos chegar lá, mas porra, que praia é aquela, velho? Que praia imunda é aquela? Que praia, porra de praia é aquela? Ai, a que se salva talvez seja do primeiro filme. Mas tem até uns ângulos bonitinhos. Mas ainda assim, ai, sei lá, muito mato ao redor, não gostei. Então, eu só queria, inclusive, dizer que eu dei ideia de filmes com praias convidativas para este podcast. Todos os filmes que eu sugeri foram negados. Todos os filmes que eu sugeri foram negados e com desculpa de que eles vão aparecer em próximos episódios. Quero só que a gente nunca faz. Exatamente. A gente tá prometendo esses episódios há 1 milhão de anos, eles nunca saem. Então, eu tô amargo nesse episódio aqui hoje, tá? Eu vou organizando. Ai, perdão, Samuel. Fui tudo eu. Ai, mas enfim, temos convidada hoje, que já esteve aqui, que é de casa, que é do nosso podcast irmão, né? Natália, boa noite. Boa noite, Silvana, boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Eu faço dos meus colegas minhas palavras, eu sou uma garota urbana, eu acho que tem que deixar a natureza quieta, gosto de praia só de ver, de sentar, molhar o pezinho na água e voltar 10 minutinhos, nada demais. Então, assim, eu prefiro ver em paisagens e fotos ao longe. E é isso, vamos que vamos. Talvez role a amargura, porque eu sobreviveria a todos, porque eu jamais nem iria me sujeitar, diferente de minha amiga Silvana, que ama um matinho, uma aventura, sabe? Eu gosto de conforto. Então, é isso. Não, já não bastava uma pessoa criticando todas as férias da Silvana, agora temos duas. Pois é. Eu sou um defensor, Silvana, você sabe que eu sou um defensor. Eu não tô criticando, ela tá no direito dela. Somos opostos nesse Ela só sentido, parece que não amamos. Aprendeu nada com os filmes que ela assiste. Ela assiste os filmes lá do povo indo pra floresta e continua indo pra floresta mesmo assim. É isso. Inclusive, um dos temas mais debatidos deste podcast são as férias da Silva. Eu tô pra gente sugerir um programa só sobre isso. Vamos fazer. Filmes inspirados nas Temos minhas férias. Nossa, eu amei já. Já tirou. Olha, tem carga aí, tá? Tem possibilidade alta de coisa boa. Gente, eu vou, quando a gente estiver falando do nosso primeiro filme, eu vou contar uma história que aconteceu uma coisa muito similar ao que aconteceu no filme. Porém, eu não desrespeitei a natureza, não foi exatamente comigo, mas daqui a pouco eu conto. Mas antes da gente entrar no nosso tema, então, alguém quer dar uma introdução? Vocês têm algum comentário inicial? Ah, não, eu acho até interessante como filmes de terror que se passam na praia, eles podem ser categorizados de diversas maneiras, porque acho que a dona Ana já falou, nossas três escolhas de hoje são filmes que realmente se passam pelo menos um bom momento nas areias da praia em si, e eles são completamente diferentes um do outro. Então, é um local de abordagem comum para abordagens completamente diferentes. Então, tem muita gente que gosta de fazer filmagens, filmes cuja ideia se passa numa praia, né? A gente sugeriu alguns outros. Vou dar um spoiler, por exemplo, do filme do Shyamalan, o Old, que tem uma puta de uma abordagem muito inusitada e se passa praticamente todo numa praia também, né? Aquele do tubarão, que a Blake Lively fica isolada também, esqueci o nome. O The Shallows. O The Shallows, por exemplo, também. Se passa na praia, ela fica num banco de areia, beleza, mas você tá vendo a praia ali o tempo todo. Então, é muito interessante como sempre que um filme de terror resolve se passar numa praia, usar como principal locação a praia, como tantas abordagens podem ser feitas, né? Eu acho que esse é o ponto mais legal desse filme. Eu até fiz umas brincadeiras com o pessoal no nosso grupo do WhatsApp, que a gente podia colocar o próprio A Praia com Leonardo DiCaprio na lista. Eu disse, a gente tem que colocar esse filme, a gente precisa muito falar sobre ele, que é o Spring Breakers. Ai, temos. Ele é um filme de terror? Não, mas eu acho, sabe? E se passa numa cidade praieira. O próprio Os Garotos Perdidos também se passa numa cidade praieira, numa região de cidade praieira. Quando não é a praia, é a cidade praieira. Eu acho isso muito legal. Tem muitas possibilidades nesses dois ambientes. Então, um dia Total. também a gente tem que fazer o de cidades praieiras. Sim, tem vários muito bons que são. Olha, Tem vários muito bons. tem. Eu acho que dá para eu me redimir com você, Samuel. A gente já faz tudo seguidinho. Não Tema quero mais. Eu praiano durante todo o inverno. sou aquela criança birreta, agora não quero. Não, não promete, senhor, não promete, vai que não cumpre depois. Bem, mas tem vários bem diferentes, várias abordagens bem diferentes mesmo. Tanto que os três que a gente pegou hoje são bem diferentes entre si. São três filmes que eu nunca tinha assistido, que é bom para variar também, porque a gente pega, né, filmes que a gente procura pegar filmes não tão conhecidos assim, mas muitos a gente já viu, né, tá revendo e tal. E dessa vez eu não vi nenhum deles. Então foi uma boa, assim, essa novidade. Mas é isso, gente. Então, bora partir para nossa seleção, né? Para o nosso trio de hoje, começando em 1978 com um longa australiano, que acho que passa pouco por aqui, né? Vamos falar de Um Longo Fim de Semana, ou Long Weekend, dirigido pelo Colin Eggleston, com base em um roteiro do Everett DeRoche. Samuel, pode falar para nós o que é. Long Weekend é um filme que se concentra em um casal totalmente disfuncional, que é o Peter e a Márcia. Eles decidem fazer uma viagem de acampamento, né, para remota, num notável esforço para tentar salvar o casamento em crise. E você percebe que esse casamento está em crise de cara. E está numa crise feia. Está naquele momento da crise em que eles simplesmente só brigam e se ofendem o tempo todo. Deus me livre, é o pior momento de um fim de relacionamento, meio que é isso. E É, esforço no para salvar o entanto. relacionamento é uma palavra muito forte também, né? É, também, a gente está sendo muito sutil aqui nas palavras, nas escolhas. Exatamente por isso, porque dá para perceber que a tensão entre eles é palpável desde o início. Porque o Peter está sendo extremamente rude, extremamente desrespeitoso com a Márcia e com o meio ambiente. Enquanto a própria Márcia, ela demonstra o tempo todo um forte sentimento de ressentimento, além de uma notável infelicidade estampada ali na cara dela. Então, desde o momento que eles chegam a essa praia isolada, depois de passar por alguns perrengues, como eles atropelam um canguru, né, no, no, na estrada, é um canguru? Meu Deus do céu. Já é o um mau sinal, né, É gente? Todo filme que péssimo! tem atropelamento de bicho no começo é aquela coisa, depois vira Inclusive, péssimo. fica um alerta de gatilho para pessoas que não gostam de ver animais mortos em filmes, porque esse tem bastante. Todos os Então. animais deste filme são mortos. Não existe um sobrevivente, um Exato. que tenha um carinho, nada. É só Todo destruição. animal que aparece nesse filme é para Quase morrer. morri também. E já começa justamente com esse atropelamento desse canguru, onde o Peter meio que ignora o evento, o atropelamento, simplesmente segue em frente. É, eles têm algumas dificuldades para chegar nessa praia isolada. É, essa dificuldade reflete no comportamento deles, né? Eles ficam muito estressados, eles continuam brigando um com o outro, raiva para um lado, raiva para o outro. É, mas, enfim, eles chegam a esse momento, a esse destino isolado, e os dois começam a exibir um total desrespeito pela natureza ao redor deles. Peter, ele atira indiscriminadamente em pássaros ali da região, ele joga lixo, usa inseticida, até mesmo mata um peixe-boi sem nenhum motivo. Simplesmente porque ele achou uma ameaça, um peixe-boi. A massa, então, ela não fica para trás. Ela tá relutante em estar ali e meio que não faz nada para deter esses atos de selvageria do Peter. É, a relação deles é muito complicada porque a gente vai percebendo que tem algumas amarguras muito profundas ali entre eles dois. E de fato, por mais que o Peter seja uma pessoa horrorosa, a Márcia também é. É, eles são dois horrorosos. É, a gente tem a descoberta de um segredo, por exemplo, que tá, é o principal motivo de estar tá corroendo o relacionamento deles. Esse segredo vem à tona, é algo que eles nem queriam continuar falando sobre, mas quando vem à tona é notavelmente muito doloroso. Ainda assim, conforme esse fim de semana amaldiçoado avança, a natureza começa a reagir aos atos que elas estão sofrendo. Então, pequenos acidentes, meio estranhos, meio perturbadores, eles começam a acontecer. Um peixe-boi que é morto pelo Peter inexplicavelmente parece se mover cada momento mais perto para o acampamento. Os pássaros começam a se comportar de uma maneira muito mais agressiva. E tem sempre sons estranhos, como crianças chorando ou sendo ouvidos ali ao redor. Então, a atmosfera de onde eles estão vai se tornando cada vez mais ameaçadora, mais claustrofóbica. Isso é realmente um sentimento que passa pelo filme. É um ambiente enorme, mano. Você sente uma claustrofobia nesse filme. É, não tem uma ameaça física clara, uma ameaça física evidente, mas é o tempo todo essa sensação de que o próprio meio ambiente está se voltando contra eles. Então, a tensão entre o Peter e a Márcia atinge um clímax, eles se veem cada vez mais isolados e assustados, eles entram em modo desespero de verdade. Então, é uma noite de crescente paranoia, a última noite que eles estão juntos, o Peter ele está armado com um arpão e ele atira no escuro após ouvir um barulho. Na manhã seguinte, ele descobre que ele matou a Márcia, empalando ela com um arpão. Então, desesperado, ele vai tentar fugir, mas esse é o momento auge em que é perseguido pelos elementos da natureza, que definitivamente estão ali demonstrando que conspiraram contra eles. O carro dele fica preso, ele é forçado a seguir a pé. E aí a gente vem pro clímax final, o momento final, onde a gente tem um Peter completamente exausto e aterrorizado, que ele finalmente consegue encontrar uma estrada, tenta parar um caminhão. No entanto, ele recebe um ataque de uma cacatua, e o caminhão acaba perdendo o controle e atropelando o Peter, selando um destino horrível para eles. Então, essa é a sinopse completa mesmo. Já falamos o filme todo. Ele tem muitas camadas, os três foi o que eu mais gostei. Mas eu quero saber dos meus amiguinhos agora o que fica o pensamento sobre Long Weekends. Eu sei que passa essa impressão de que a natureza estava conspirando contra eles, etc. Mas para mim a natureza só estava existindo. E eles que Pois não é, não era deram nem pra estar conta. ali, né? Pra começo de conversa. Então. Mas sei lá, são duas pessoas. Pô, o cara atira em tudo, em tudo. Ele matou o peixe-boi dentro da água, sabe? Muito tiro, muito animal Ai, morto. Tipo, o chato, que né? vocês esperavam, né? Nossa, sim. Aí foi mordido pelo gambazinho ali. Quebraram o ovo da águia, sei lá que bicho era aquele. Sabe, é uma sequência, né, de cagadas. De pessoas que realmente não deviam estar ali. E primeira coisa de tudo, gente, tenha um relacionamento com alguém que você ame. Pois é, né? Queira ficar do Fazer, lado, né? desistir Porque esses é a dois se melhor detestam. opção. É a melhor opção. O divórcio tá Pois aí. é, exato. Eu entendo que rolou, né, A gente não sabe até certo momento do filme o que que estava rolando entre eles e tal. E depois a gente descobre que a Márcia teve um caso, engravidou e abortou, né? Mas não sei se dá a entender que o Peter também estava tendo um caso. E, enfim, No começo uma do filme dá a entender, né? sequência de cagadas. É, era um casal que sabe, acabou. Né, aceitem e tá tudo bem. Ir para o mato para resolver é a pior opção. Né? Assim. Não, pior coisa, né? Você vai se isolar com a pessoa que você odeia, onde não tem nada, não tem um Então. confortinho, tem desconforto, tem bicho morrendo, tem frio passando, tá ouvindo coisa. Cara, não tinha como sair coisa boa daí, sair se amando muito menos, né? Não, não dá. Devia ter aceito a sugestão da Márcia, que ela queria ir para um hotel, sei lá onde lá. Era melhor eles terem ido para lá. Sempre melhor, né? Toda É o que eu sempre falo. vez que num filme um homem não ouve uma mulher, coisas assim acontecem, sempre dá merda. Ellen Ripley tá aí para dizer o que aconteceu, não é mesmo? E por aí vai, então. Não, e é isso, e muito ao longo do filme, né? É, os dois são chatos, assim, mas o Peter é muito insuportável. E toda vez que a Márcia fala alguma coisa, ele tá sempre discordando também, tá sempre querendo continuar nesse ambiente que tá ruim para ele também, sabe? Não é que, ah, ele é um cara que tem uma super experiência na mata, né? Não é nada disso. Então parece que ele só tá reforçando que a decisão é dele ali, né? Mas Ele se acha o Ace Ventura, né? Detetive de animais, porque então ele acha que ele tem total controle da situação, de tudo que está acontecendo ali. É, não, a mulher fala, ai meu Deus, o que é isso? Ele, não, mas é isso, aquilo. Ele diz, ah, vai se fuder, cara, tu não entende porra nenhuma, tu só tá aí achando que tu tem algum controle sobre a natureza, você não tem, você não tem. não tem, não é, não dá para ir achando E que que é ideia assim. de Jerico, né? Tipo, nossa, olha esse mato, vamos parar aqui. É aqui mesmo. Vamos aqui. Sem saber nada, sem nada de nada. Não, eu ia dizer o quanto realmente tem uma atmosfera muito boa esse filme. Ele tem só 1 hora e meia, né, mais ou menos, e ainda assim ele consegue se manter muito bem para um filme onde você não tem um vilão real. É a natureza toda ali ao redor que está tendo pequenas reações ao que eles estão fazendo. Pequenas, assim, vai seguindo um escalonamento, claro. Inclusive, para uma pessoa que talvez não leia a sinopse, deve ser um pouco difícil entender o que está realmente acontecendo até um certo ponto do filme, eu imagino. Mas eu acho muito elogiável esse aspecto desse filme. Ele sabe se manter muito bem. É uma crescente, os acontecimentos são uma crescente. E ainda assim, não é nada gigantesco. Não. É novamente, é um filme sem um vilão definido, sem uma imagem específica. Você não tem algo para dizer, porra, foi isso aí que causou a desgraça toda. Não, não tem. Nem a cacatua lá no final do filme, nada a ver. É uma força da natureza realmente que está ali agindo da maneira mais sutil, de certa forma, possível, né? E tem momentos que são emblemáticos, como, por exemplo, o peixe-boi. Desde a primeira vez que ele aparece morto na praia, até os momentos em que ele, notavelmente, apenas a carcaça está cada vez mais próximo de onde eles estão, do acampamento. Então, gera uma tensão, é um puta de um momento. E eu não vou mentir que, como amazônida que sou, eu sempre esqueço que peixe-boi é um bicho que tem no mar também. Porque, né, eu só trabalho com os locais. Aí eu fico, meu Deus, realmente, né, que coisa peixe-boi tem no oceano. Mas é isso, lindinho, peixe-boi, bichinho, não merece. Nossa, lindinho é um Não, pouquinho jamais demais. merece. Eu entendo que não merecia, mas aí tu falar que aquele bicho lá é bonito, daí também já é um Ah, eu pouquinho acho exagero fofo. da tua parte. É Eu entendo a fofo. parte de que foi descabido a reação ali, mas também não vamos confundir as coisas. O bicho é feio, que é uma desgraça aquilo lá. Mas beleza, vamos lá. Só pra. A gente tava falando antes sobre a questão de como é que a gente fica prometendo fazer episódios e não faz, né? Tipo, eu que sugeri esse tema. E o motivo era porque eu queria rever esse filme e precisava de uma desculpa para isso. Então, basicamente, foi por isso que eu sugeri esse tema. E aí, ainda bem que o filme acabou entrando, porque já aconteceu outras vezes de eu sugerir um tema porque eu queria rever algum filme e o filme não entrou na lista. Então, esse entrou, agradeço muito. Tá muito curioso saber a opinião de vocês sobre ele. Eu gosto bastante desse filme e eu vi ele a primeira vez há, tipo, muito tempo sem saber nada. E aí foi essa confusão mesmo que o Samuel mencionou, assim, de assim, que caralho que tá acontecendo aí, sabe? Porque é tudo muito estranho, assim, no filme. E cada vez que eu revejo esse filme, eu já vi algumas vezes, eu noto algumas coisas diferentes, assim. Então, foi uma boa revisão agora, porque eu consegui notar algumas coisas que tinham me passado despercebido antes. E que aí, assim, eu vou mais nessa interpretação de que, de fato, a natureza tá se vingando. Que eu não acho que ela tá só existindo aí. Porque tem alguns outros detalhes no filme, além dos ataques de animais e coisas assim, que me levam nessa direção. Por exemplo, tu tem ali... Primeiro que tu tem quase que o choro da natureza, né? Toda vez que algum bicho morre, tu consegue ouvir o lamento da natureza em si. Aliás, o design do som do filme é excepcional, porque grande parte do terror tá no som, né? Tipo, a gente não vê quase nada, mas tipo, tanto é que a cena no final ali do Peter correndo pela floresta, ele tá sendo perseguido apenas por sons e não por nenhum bicho, sabe? Mas isso é suficiente pra assustar ele, ainda mais porque é esse lamento constante, assim, que vai crescendo, que vai, tipo, se tornando cada vez mais assustador também. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante agora na revisão. Mas uma coisa que eu notei é a questão do tempo, nesse espaço onde eles estão, assim. Que eu acho que até se assemelha um pouco ao filme do Shyamalan, o Old, por exemplo. Porque as coisas parecem... O tempo parece que se move diferente nesse lugar. Porque, por exemplo, tem uma hora de que aquele arpão lá dispara sozinho e fica preso numa árvore e, tipo, ele faz força pra tentar puxar aquele negócio e não sai, sabe? Tipo, ele tenta puxar e o negócio não sai. E aí, sei lá, no dia seguinte ele consegue tirar com uma facilidade como se a árvore já tivesse apodrecido, sabe? Sabe? Tem um pedaço da árvore junto. Ela bota pra descongelar um frango e algumas horas depois ele já apodreceu, ele tá com um mofo nele, sabe? Então, tipo assim, é como se o tempo passasse mais rápido lá. Tanto é que tem toda essa questão ali de que quando eles estão chegando na praia, eles estão, na verdade, andando em círculos, estão indo pra lugar nenhum, e aí, de repente, a praia, é como se a praia se manifestasse na frente deles, e quando eles tentam ir embora, eles não conseguem, eles continuam andando em círculos. Tanto é que a mulher dele anda em círculo, acaba voltando pro mesmo lugar pra morrer. Então, tem esses pequenos elementos, assim, que me leva a crer que eles estão... que se trata de algo meio sobrenatural, né? E aí eu vou pelo caminho eu vou pela interpretação aí de ser uma vingança da natureza, só que eu não acho que é só isso, né? Pra mim, tipo, o que é a minha leitura desse filme agora, reforçando algumas coisas, uma leitura que eu já tinha tido antes, é que eles estão, na verdade, numa espécie de limbo, assim. Eles estão nesse espaço que é quase que um castigo pra eles, que é um espaço que faz com que aquilo que estava reprimido viesse à tona, viesse à superfície, sabe? Porque, tipo, no começo do filme tu vê que tem muita coisa que... Tem muita coisa que eles falam, mas tem muita coisa que eles estão guardando pra si, né? E eles vão sofrendo com isso ao longo do filme todo, até que eventualmente eles verbalizam isso, sabe? Tipo, eles falam um pro outro tudo que eles sentem um pelo outro, o que não é coisa boa. E eles falam também tudo que aconteceu, tudo que foi feito, porque de fato ela teve um caso ali com um amigo, ela engravidou, ela abortou também. E ele culpa ela por isso, então é por isso também que tem uma cena anterior que ele tenta fazer sexo com ela não quer, então tem uma questão de frustração sexual aí no meio também. E tudo isso vem à tona em determinado momento, lá pro final do filme, e aí depois que eles resolvem isso, o filme já tá se encaminhando pro final, ele acaba. Eles morrem, né, tipo, porque eles estão no limbo, eles não vão voltar depois daquilo. Só que eles só morrem depois de eles resolver aquilo que tava soterrado, sabe, daquilo que tava... Aquilo que estava latente, de certa maneira. Então eu gosto dessa ideia de ser da praia ser esse limbo que traz para a superfície aquilo que estava escondido antes. E uma outra coisa que eu achei interessante, que eu não tinha notado antes, é a questão de como que ele se utiliza do recurso do foreshadowing, né? Que é a ideia de você sugerir antes uma coisa que vai acontecer depois. Então, por exemplo, tem a cena anterior que o arpão quase acerta ela, que acerta a árvore, sendo que ela morre depois com o arpão, né? E também, enquanto ele tá dirigindo, ele quase bate o carro, ele quase sofre um acidente na estrada e no final ele é atropelado, né? Então ele morre na estrada. Inclusive, eu até me fui numa loucura assim de pensar: será que eles não morreram na estrada mesmo naquela hora que ele quase bateu o carro? Será que eles não morreram e agora eles estão no limbo? Seria uma possibilidade também de interpretação, mas eu não fui por esse caminho. Mas o que eu acho interessante também é que, para reforçar a ideia da vingança da natureza, é que essa praia, que também os moradores locais não sabem aonde ela fica, que também é um pouco estranho, né? Se ela de fato existe. E ela fica perto de um abatedouro também, né? E ele é atropelado no final pelo caminhão que tá levando os bois pro abate. Então, sei lá, pra mim acho que tudo meio que se fecha. Eu não sei se fez sentido isso que eu falei, porque também quando eu peço pra rever um filme aqui pro podcast, normalmente é porque eu pretendo fazer um vídeo depois e eu ainda não escrevi o meu roteiro, então eu tô jogando as minhas ideias aqui pra ver o que funciona. Vocês me dizem se funcionou ou não. Eu acho que funciona. Eu tive uma outra interpretação, assim, né? Eu levei para um lado de que, na verdade, toda essa vingança da natureza, entre aspas, é, na real, uma metáfora para o próprio relacionamento deles, né? Do quanto eles vão se machucando, eles estão deteriorando esse relacionamento há tanto tempo, falando e fazendo coisas cruéis um com o outro e tal. E até essa questão de passagem de tempo, etc., eu acho que traz aquela sensação de, vamos supor, quando você está num relacionamento, você fala assim, nossa, já faz tudo isso e sempre foi assim, eu tô aqui ainda. Né? Então, acho que tem esses momentos que a gente acaba se questionando ou percebendo que perdeu tempo ou parece tarde demais, enfim. Então, eu achei que todos esses elementos, eles foram usados metaforicamente. Claro que tem esses detalhezinhos para utilizar o terror como um pano de fundo e falar sobre um relacionamento que não deveria estar sendo mais insistido, né? Inclusive, eu sou muito... tenho muito pé atrás com o termo fazer dar certo, né? Como se só se esforçando Nossa. O suficiente você vai fazer dar certo. Então, aí já, pra mim, já diz que tá errado, né? Mas, enfim... Tem que ser na força o negócio, né? Exato. Então, eu achei... Pra mim, eu vi por esse lado metafórico, usando o terror como pano de fundo, assim. Mas eu gostei. No começo, quando eu acabei, eu tava meio confuso ainda. Eu, assim, gente, que eu acabei de ver? Porque teve uma hora que eu não entendi, que eu fiquei perdida... Aí voltou, aí aconteceu, aí eu... Ah! Aí eu juntei um mais um e... Ok. Mas eu achei um filme bem, bem diferente, assim. Inclusive, para um filme da época que ele foi lançado. Tudo bem que é uma boa época de ouro pro terror, né? Mas, mesmo assim, eu achei validíssimo de ser assistido. É, eu também gostei bem dele. É, também tô aqui zoando e... falando bobagens, mas mas eu também achei um filme bem tenso, assim, e é isso, sempre do lado da natureza e dos bichinhos, né, por mais que eles, alguns não tenham se dado tão bem. Só pra falar algumas curiosidades que eu vi aqui em pesquisa, é bem interessante que houve uma divergência entre a intenção do roteirista e o resultado final desse filme, né, porque quem escreveu o roteiro foi o Everett DeRoche. E ele expressou uma certa insatisfação, né, com o filme final. Ele acreditou que a ameaça da natureza estava se tornando, obviamente, muito cedo. Ela estava muito óbvia cedo demais. Então, ele divergiu desse ponto dos produtores. Ele achava que o filme seria melhor se a audiência soubesse desde o início que o Peter e a Marcia iriam morrer, permitindo que o suspense se concentrasse em quando isso aconteceria, em vez de se aconteceria. Então, mas agora, lendo aqui, eu acho que não sei se essa ideia é legal, não. Começar pelo final, né? Começa mostrando eles mortos pra ver... Isso, exatamente. Ele queria começar assim. Mas eu acho que, na verdade, do jeito que ficou, fica melhor, porque, tipo, uma vez que tu explicita a ideia desse ataque da natureza, eu acho que abre espaço para outras interpretações como essa que a gente tem aqui, sabe? Tipo, de prestar atenção em outras coisas também. Porque o relacionamento dos dois é mais importante do que a natureza tá indo contra ele, sabe? Porque essa história do relacionamento poderia ser contada ali por meio de, sei lá, tipo, se ele tivesse numa casa mal assombrada, ainda assim, tipo, a história do relacionamento seria o centro do filme, sabe? Então, eu acho que é aí que funciona, é aí que tá o coração do filme. Ainda falando sobre o roteiro, O The Rush escreveu em tempo recorde, foi tipo 10 dias ele escreveu o roteiro todinho. Ele começou sem plano muito definido, só tinha ideia mesmo de que a natureza atacaria quando os humanos se comportassem como células cancerosas. Ele fala isso, né? E esse filme é muito lembrado por ser um pioneiro dessa onda de eco-horror, né? É uma coisa que ganhou força um pouco lá pelos anos 70, alguns filmes como o Willard, o Frogs e o próprio Tubarão, né? Então o Long Wicked ele entra nesse grupinho aí de fato como um clássico cult, né? E só para encerrar, eu fiquei muito surpreso de saber disso, esse filme tem um remake. Ele foi lançado em 2008, obviamente um remake americano, também chamado Long Wicked, e é estrelado pelo Jim Caviezel e a Nossa. Cláudia Carvan. Então, Nossa Senhora. Deus o livre. Deus nos Só livre e piora. guarde. Mas se eu soubesse disso mais, eu tinha assistido esse filme. Não vou mentir, que eu ia atrás só pela discórdia. Agora eu vou ter que assistir essa porra. E vale notar também que esse filme faz parte do Ozploitation, né? Que é o exploitation australiano. Bom, mas antes da gente passar para o nosso próximo, gente, deixa só eu contar uma anedota, então. Porque em 2018, acho que foi, eu fui para a Chapada Diamantina e fiz uma trilha que levou 2 dias para ir, 3 dias para voltar por outro caminho. E era isso, você parava no mato e acampava lá. Tinha uns lugares, assim, tem uns lugares, tem umas clareiras, assim, que já são os lugares onde as pessoas costumam acampar, mas não é que tem uma estrutura nem nada do tipo. Aí na ida, no primeiro, na primeira noite tudo ok, na segunda, ah não, foi uma noite só. Na primeira noite, a gente chegou eu e o Pena no nessa clareira onde as pessoas ficam, tinha até uma panelinha lá já que alguém deixou, sabe? E aí a gente começou a arrumar nossas coisas ali, era bem na beira de um rio, no, na mata fechada assim. E aí a gente andou ali em volta e tinha uma malinha. Uma malinha de barraca, assim, que as barracas vêm numa malinha bem fechadinha, né? Aí eu me lembrei que, porque nesse filme eles veem que tem pessoas a uma certa distância ali em outro ponto da praia, né? E quando eles vão até lá, só tem as coisas das pessoas, tipo, tem coisas de criança, assim, tem a barraca e tal, mas o carro tá no mar. Eu achei isso tensíssimo. Mas, inclusive, tem um cachorrinho também que eles deixam lá, porque, né? Mais um bicho. Mas daí a gente viu essa malinha da barraca que tava meio aberta assim, e só que a barraca não tava tirada e numa árvore na beira do rio tinha algumas roupas secando, mas não tinha ninguém. E a gente dormiu lá e ninguém Puta apareceu. merda, tu dormiu lá? Tá que pariu. É, dormimos lá, montamos acampamento nesse lugar. Aí depois, no dia seguinte, quando a gente continuou, eu conheço um amigo meu lá, tem um amigo meu lá na Chapada que ele tem muito contato com, ele é fotógrafo, então ele tem muito contato tanto com bombeiros quanto com guias, tudo isso. E aí eu avisei ele, né, tirei fotos dessas roupas e tal, e avisei ele que ninguém tinha voltado para pegar. E aí ele checou com, né, uns dias depois ele voltou, me chamou, falou, não tem registro de ninguém desaparecido, nada assim. Então, até hoje eu não sei quem é, de quem é. Então tá, Puta né? que pariu. Puta que pariu. E tu foi pra floresta depois disso, depois dessa experiência, ou nunca mais? Porque Eu, eu nunca mais teria ido. lógico que ela foi, né? Já Não teria ido nem da Lógico, lógico primeira vez, foi. né? Convenhamos. Convenhamos. Eu não teria ido nem da primeira Mas vez. já foi de novo, sim. Não aprende mesmo, né, assim. Não. Só faltava tu encontrar, sei lá, um livro velho dentro da mala e começar a ler ele E em começar a voz ler em alta voz também, uma alta, coisa. isso. É, não, a gente nem mexe. Porque falaram, tipo, às vezes as pessoas deixam peso para trás na trilha. Só que não faz nenhum sentido. Me pareceu muito que a pessoa tirou a roupa ali na beira para nadar e não voltou nunca mais, entende? Porque as roupas estavam na beira do rio. Estendidinhas assim, como se para secar, porque estava meio chuvoso. Então a minha impressão foi essa: uma pessoa que entrou no rio e não voltou mais. Puta que pariu. Ai, ai. Isso é mais assustador do que os três Gente, filmes que para a mim, gente vai falar hoje. ir pro meio do então, sim. mato já é filme de terror o suficiente, não precisa nem estar tá acontecendo nada. É Ah, com certeza. pernilongo, sabe? É o desconforto, não tem um lugarzinho confortável para você escorar sua coluna. Né, uma almofadinha. Então, assim, Silvana realmente garota final do ecoterror. Com certeza. Sabe qual foi a parte mais... Eu tenho uma tia, né, que... Sim, é uma senhora já, tem uma condição de vida melhor que a minha. E aí, eu da última vez que eu fui para uma trilha, que acho que foi ano retrasado, acho que foi ano passado, não sei. E eu voltei, e aí ela tava me perguntando, foi uma trilha de 3 dias também, aí ela tava me perguntando como foi e tal, até que ela chegou, mas e para fazer cocô? E aí, eu destruí a vida dessa Ai, meu Deus. Ai, ai, tem coisa que é meio... A ignorância é uma bênção, às vezes, né? É uma bênção, com certeza. Bênção. Mas só pra deixar registrado, não se caga no mato e deixa lá, tá bom? Tem que enterrar, né? Igual fizeram Carreguei no show da Lady cocô. Gaga em Copacabana. Não, é nem... não é nem enterrar. Não pode mais não enterrar. Pode. Você tem que carregar Isso, o seu cocô. Tem que trazer os resíduos. Puta que pariu, vai piorando. Mas tem todo um preparo pra você não ficar com o cocô fedido na mochila. É tipo botar no saquinho igual a gente faz com um cachorro quando vai passear? Não, é tipo, você faz num jornal. Você primeiro estende um jornal, né? Aí coloca um pouco de cal, tem que levar um pouco de cal. E aí você faz um jornal, daí cobre com cal também, enrola tudo no jornal e põe dentro de uma lata de Toddy. Tem Toddy. Latas mais específicas pra isso, mas eu uso lata de Toddy de 1 quilo que serve. E aí você guarda lá e ele não cheira, ele seca. Ah, bicho, olha o trabalho que dá até pra cagar, sabe? Não, que custo, vale a pena essas aventuras. Tem que gostar muito mesmo, Silvana, parabéns. Tu é uma heroína pra nós, porque, olha, ninguém mais faz isso. E eu digo isso, eu quero dizer ir pra floresta. Deixa isso pra é coisa quem gosta. Pra quem tem prisão de ventre mesmo. Deixa pra quem gosta mesmo. Agora eu tô me perguntando se essa última parte vai entrar no corte final do episódio, então. Eu tô vai pensando, enquanto eu tava falando, eu pensei. Vai sim, é melhor do que algum tempo que a gente vai falar. É realidade, as pessoas precisam se informar. Sim, exatamente. Aqui tem informação. Vai que algum dos nossos ouvintes quer ir cagar no mato. É, primeira coisa que falou foi que é ignorância é uma de bênção. Depois é. As pessoas têm que se informar. Uma é coisa ou outra. Ou a ignorância é uma bênção, ou as pessoas é têm que se informar. Não dá aí pra ter os dois. Você pegou, você tem de um fato, ponto. De fato. Você é um ponto. É porque a vida é dicotômica, sim. É isso. Faz parte. É, então. muito bem, gente. Então vamos pra Malibu pra, né, tirar toda essa floresta da nossa vida. Vamos falar do nosso próximo filme, de 2000, Psycho Beach Party, que foi um filme dirigido pelo Robert Lee King, que fez só 4 filmes, na verdade, ele fez um curta, dirigiu um segmento de um filme chamado Boy's Life, e depois fez 2 longas, esse Psycho Beach Party e o Bad Actress. Mas, mais importante, é o roteiro desse filme, né? Que foi escrito pelo Charles Bush, que também escreveu a peça de teatro em que esse filme foi baseado. Que não dá pra entender que é baseado numa peça de teatro. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso. Sim. Mas é uma peça que estreou em 87 e desde então ela é encenada milhões de vezes em milhões de lugares, assim, até hoje tá em cartaz em algum... Todo mundo, assim, não é a mesma peça, né, mas, tipo, muitas companhias de teatro reencenam, assim, então achei bem legal, até adoraria ver esse filme em formato de peça. Mas, Samuel, pode dar a sinopse pra gente, então. Ah, Psycho Beach Party, né, que é essa comédia de terror meio camp, meio paródia de filme de festa dos anos 60, psicodrama dos anos 50, filme slash dos anos 80, enfim, é uma farofa, definitivamente, né? A história se passa em Malibu, na Califórnia, em 1962, e lá a gente tem nossa personagem principal, a Florence Forrest, a pirralha, interpretada pela Lauren Ambrose, de Yellow Jacket, diva linda. E Six Feet Under. Ela tá mandando. O elenco filme. Desse filme é uma coisa impressionante. Né? É uma coisa de doido. Impressionante. Ela é uma garota muito ingênua e desajeitada, de apenas 16 anos, e ela tá desesperada pra se encaixar. Ela quer se encaixar, né? Aquela idade do que o jovem quer se encontrar. E aí ela tenta se encaixar justamente na turma dos surfistas descolados da praia, né? E tem um problema, aliás, mais de um. Primeiro que ela nunca foi beijada, isso é um problema muito sério ali para a vida dela e dos amigos dela. e ela anseia em aprender o surf. Ela mora com uma mãe que é extremamente dominadora e um estudante sueco que está fazendo um intercâmbio lá chamado Lars, né? E além disso, a pirralha, ela tem um segredo que nem mesmo ela conhece, que ela tem transtorno dissociativo de identidade. Traduzindo o famoso personalidades múltiplas. Então, junto tudo isso com uma série de assassinatos brutais que começam a acontecer na praia. E por causa dos apagões que a pirralha tem, ela se torna a principal suspeita, já que os crimes parecem ocorrer sempre que uma dessas personalidades alternativas dela está emergindo. Então, à medida que os corpos vão se acumulando nesse filme, né? A trama vai se desenrolando em uma quantidade um tanto desesperadora de personagens, todos muito extravagantes em situações cada uma mais estranha que a outra, como, por exemplo, o Great Kanaka, né, que é interpretado pelo Thomas Gibson nesse filme. Ele é um surfista lendário, um guru, ele vira um mentor da pirralha, mas ele se interessa mesmo pela personalidade de dominatrix sexual agressiva da pirralha, que é a Anne Bowman, né? Que é a principal personalidade que a gente vai ver depois da própria pirralha. Tem a Marvel Anne, interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Amy Adams, que é um tipo de abelha rainha, loira, popular entre todos, que é um surfista só pra ela. E tem um relacionamento assim bem complicado ali com a pirralha, vive usando ela e dando patada nela. Tem a Birdini, que é a melhor amiga intelectual da pirralha, adora ler e registrar tudo no diário dela. Tem uma dupla gay, o Provolone e o Yoyo, Amo. que maravilhosos, maravilhosos. Eles são dois bestões, até que eles percebem que eles são apaixonados um pelo outro. E tem a Bettina Barnes, que é uma glamurosa estrela do cinema de terror tipo B, né? Que ela tá se escondendo ali na praia com um ar de Marilyn Monroe e, enfim, só se acha mesmo a gata. E tem ninguém mais, ninguém menos como o próprio Charles Burch interpretando a capitã Mônica Stark, uma detetive drag que tá ali investigando os assassinatos com estilo único, um salto incrível mesmo na praia. Então, diva maravilhosa, melhor personagem do filme. Enfim, essas personalidades, toda essa loucura toda, né? Ela vai gerar muita confusão, nesse grupo de jovens com os hormônios atirados, num filme de sátira aos clichês desse gênero mesmo. As atuações são extremamente exageradas, os diálogos são cheíssimos de gírias da época, os cenários são muito coloridos, os próprios chroma key usados são super artificiais e propositalmente mesmo, né? Aquela ideia de projeção barata, né? Até que a gente tenha o desenrolado mistério do assassino, de quem está matando de verdade as pessoas nessa praia, onde tem esse entrelance de explorações de identidade de gênero, sexualidade, papéis sociais na época, enfim. É uma grande galhofa, Psycho Beach Party. Eu não sei se eu gostei, não, porque eu achei, sinceramente, que é trama demais. Ele tem um momento que você fica, meu Deus, por que esse filme tem tantas histórias? Mas por que esse povo todo ainda está vivo? Morre menos gente do que eu gostaria. Mas é um filme divertido para quem curte um terrir, né, de vez em quando. E é uma boa opção de paródia de vários subgêneros ao mesmo tempo. Em homenagem ao mês do orgulho, por favor, assistam. É a nossa. Temos opções porque melhores? Temos, mas é a que a gente está falando hoje. exato. É a cota, passou na cota. Eu amo uma farofa, eu me diverti, eu dei gostosas risadas, eu adorei ver o elenco todo novinho fazendo essa galhofada toda. Eu amei que o roteirista é a policial, né, travestida lá e tal. Não sei se posso falar isso assim, se é crossdresser, se o que é essa policial que é um homem, na verdade, enfim. Né? Mas assim, amei. Eu adorei a galhofada toda. Eu acho que também tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas achei extremamente aproveitável. Eu também. É bom notar que o Charles Bush, ele estrelava essa peça quando ela estreou, né? Ele era a Florence. E aí, quando foi sair o filme, ele disse: eu me passaria por 25 anos, mas por 16 é demais. Então, aí ele criou a Mônica pra poder fazer parte do elenco também, né? E eu achei ótimo, concordo que é a melhor personagem, ela é incrível. Aí é muito besta, É gente. muito besta, é muito. Eu ri demais também. Essa coisa do assassino pegar só pessoas que têm alguma deficiência, assim. Ah, é tudo. E as cores, sabe? Ele é coloridaço, assim. A trilha sonora. A única coisa que eu não gostei foi do finalzinho. Eu vou já jogar aqui, né? De a Florence acordar do sonho, assim. Eu falar, ah, não, mano. Aí esse final é uma merda. Que final é esse? E é tão ruim que eles falam isso no filme. Ah, eu não acredito que o final é esse. Eu também não acredito. Caralho, que ódio. Mas eu achei que fechou bem porque a galhofa, ele é galhofa inteiro. O final só podia ser tão escrachado quanto o resto dele. Eu achei que fez sentido, por mais que você fale assim, caralho, vai ser isso mesmo? Vai, porque olha o tanto de absurdo até aqui, sabe? Não é possível, né? E eu me identifiquei muito com a Berdine, porque eu sou a pessoa que também fica tentando procurar o subtexto nos filmes, e eu sou a pessoa que usa óculos escuros por cima dos meus óculos de grau na praia. Mas é isso, eu me diverti bastante, assim. Ah, e outra coisa que eu ia falar também é o Charles Bush, além de ter estrelado a peça original, né? Ele estrelou muitas das próprias peças também. E normalmente ele fazia drag, né? Fazia, acho que ainda faz, talvez ele não morreu, né? Ele estrela como drag mesmo, então ele tem essa personagem, né? Não é tipo só um cara fazendo piada, um cara vestido de mulher, sabe? Não é isso, tipo, faz parte, isso da carreira dele mesmo, então não é uma bobagemzinha qualquer, né? Mas eu gostei muito, eu me diverti demais. Eu acho que eu vou ser o que vai discordar então aqui, porque eu realmente não gostei desse. Esse aqui não funcionou para mim. Eu entendo a proposta, eu entendo da onde que ele parte, sabe? Só que assim, como, sei lá, acho que eu não gosto da proposta em si. Porque assim, ele se propõe a ser. Aí eu tô falando do filme em si, eu não sei como é que é a peça, né? Mas ele se propõe a ser uma paródia dos chamados filmes de praia da década de 60, né? Que eram esses filmes que, tipo, era voltado mais para esse público juvenil. E eram filmes que. Como é que eu posso dizer? Eles eram voltados para um público juvenil, só que eles pareciam ignorar o que que os jovens gostavam, sabe? Porque daí, tipo, era tudo muito inocente, tudo muito. A sexualidade era completamente excluída desses filmes, tá? Isso em plena década de 60, sabe? Então, tipo, e aí o que esse filme faz é extrapolar isso, né? Ele pega a mesma estética, exagera também ela, né? E ele pega esse subtexto sexual que não tem como tu fazer um filme, mesmo na década de 60, né? Eles faziam um filme que se passava na praia, que se propunha a ser inocente, mas ainda assim tu tinha jovens seminus, né? Tipo, interagindo com o outro, então a sexualidade também tava latente ali. Mas então o que ele faz é pegar isso que tava deprimido antes e trazer para a superfície e, tipo, e explorar isso ao máximo. Então todos os diálogos têm um subtexto sexual muito claro nesse filme, tanto é que acho que até a versão que a gente viu, Sim. a legenda descartou muitos deles, assim, eles não conseguiram traduzir tudo, todo o contexto sexual, porque todas as falas daquele estudante sueco lá tem um cunho sexual, tipo, nas coisas que ele fala e tal. Então, assim, o filme extrapola tudo isso. Aí eu tenho alguns problemas com o conceito de paródia que esse filme aqui traz pra gente, porque, assim, ele é uma paródia, né? E ele é uma paródia desses filmes da década de 60 e tal. Só que aí é uma questão bem pessoal. Eu acho que a paródia, para funcionar, ela tem que partir primeiramente de um lugar de respeito e de admiração. Por mais que você esteja apontando coisas que você não concorda, que você não gosta em relação a um outro filme ou outra coisa assim, ainda assim tem que rolar uma certa admiração, até porque se aqueles filmes que você está criticando não existissem, a paródia também não existiria, então você não teria nada sobre o que falar. E esse filme aqui, ele parece que ele não respeita isso, sabe? Ele tá o tempo todo falando assim: olha como aqueles filmes eram ruins, olha como aqueles filmes eram bregas, olha como aqueles filmes eram toscos. E sim, eu tô fazendo um filme que é ruim, que é brega e que é tosco, mas eu tô fazendo isso com paródia. Então tudo bem. Que aí é a mesma coisa desse final ali, tá ligado? Tipo assim, eu vou entregar um final que é ruim, mas eu vou botar uma piadinha aqui no roteiro das pessoas reconhecendo que o final é ruim. Sim, mas ainda assim o final é ruim, entende? Tipo assim, isso não te exime do que tu tá fazendo. Então, eu acho que o filme parte de um lugar que pessoalmente eu não concordo muito, porque ele se coloca numa posição de superior pra ficar criticando aquilo que veio antes, que pessoalmente eu não gosto muito. Uma outra coisa, uma outra referência que eu notei, e aí eu não sei se isso aparece em algum lugar, sinceramente acho que não, acho que talvez tenha sido uma associação que só eu fiz, mas tipo assim, eu espero que não, porque eu acho muito legal. Eu notei uma similaridade com um filme, no estilo de direção aqui do filme, eu notei uma similaridade com o estilo de um diretor que eu gosto muito e que é muito exagerado, que é um cara chamado Russ Meyer, que é um cara que também fazia filme exploitation na década de 60, 70, bem nessa época ali que esse filme se passa. E principalmente naquela cena assim do início e no fim, que tu tem ali as personagens começando, um personagem dançando enquanto rola os créditos, aquilo me pareceu muito Russ Meyer, sabe? Porque o Russ Meyer, ele tinha esse exagero assim de... Ele simplesmente... E ele era... Ele admitia isso, né? Ele botava mulheres seminuas, tipo, dançando nos filmes dele sem motivo nenhum, simplesmente porque ele dizia que isso vendia mais. Então ele pelo menos era sincero. E nesse filme aqui, eu acho que ele faz algumas referências, porque do nada elas começam a dançar também, existe essa exploração do corpo, só que ao mesmo tempo ele tá com o pé atrás, porque ele disse que ele não, que ele ainda tá nessa, se, como é que eu posso dizer, se poupando por meio dessa abordagem dele da paródia e tudo mais. Então, sei lá, eu não sei, eu acho que esse filme aqui, por um lado... Ah, tá aí, que é outra coisa, que só pra concluir o raciocínio. E uma coisa que o Russ Meyer fazia era explorar a sexualidade ao máximo também. Então, tipo, porque, de novo, ele ia pela parte de sexo vende. E esse filme aqui, não. Esse filme aqui, ele tá parodiando os filmes que não tratavam de sexualidade. E aí ele coloca a sexualidade em todos os diálogos, coisa assim. Mas ele também tem medo de mostrar o sexo em si. Ele esconde o sexo também, do mesmo jeito que aqueles filmes que ele tá criticando fazia. Só que ele faz de outro jeito. Mas tipo, ele também tá criticando, ele também tá fazendo a mesma coisa que, de certa maneira, ele tá criticando. Então eu não sinto honestidade nesse filme aqui. Esse que é o meu problema, sabe? Porque eu acho que ele fica no meio termo, assim. Que ele não consegue ser um exploitation como um filme do Russ Meyer, que na minha opinião ele tá referenciando também. E aí ele também parte de um certo desrespeito dos filmes que vieram antes, assim, porque ele tá sempre se colocando nessa posição de superioridade que, pessoalmente, eu não gosto muito. Então, esse aqui realmente não deu pra mim. Não sei se fez sentido isso que eu acabei de falar, mas, tipo, sei lá, não funcionou. Ah, eu entendo, mas eu acho que tu levou a sério demais. Pois é, talvez seja isso. Eu acho que tu levou a sério demais. Porque eu também não fiquei nesses amores por esse filme, não, mas... os motivos dele ser bobinho mesmo. Agora, realmente, eu acho interessante, entre tudo que você falou, claro, tem ótimos pontos, mas eu queria novamente pisar nessa teclada do sexo, né? Porque ele realmente é explorado. Tá todo mundo com muito tesão o tempo todo nesse filme. E ninguém faz nada. E sexo mesmo, não tem. A única, se eu não me engano, a única cena de sexo mesmo que tem, é a da Capitã Stark com o... esqueci o nome, o guru lá, o... Uhum. Isso, descobre o surfista que é lá, né? O Kanaka. A gente descobre que é ex dela, né? E é até uma boa cena, inclusive. Mas fazem um corte, porque notavelmente usam outra atriz pra mostrar os peitos, né? Então fica bem... fica igual a cena do surf. Mas isso que Samuel disse é igual a vida real, né? Todo mundo com muito tesão e transando de menos. Isso, verdade. Talvez esse seja o problema. Talvez esse seja o problema. Ele é mais realista futuro, nesse sentido, então. Lembrando que esse filme fez aniversário de 25 anos, né? Então ele prevê o futuro. Eu tenho uma cena que eu gosto muito, que a Chiclete tá na praia com o boyzinho lá, o interesse romântico dela lá. E aí, eles estão num jogo assim, mas o que você fazia com ela? Eu deixava ela beijar meu pescoço. É assim? Aí eles estão nesse mood, assim, tipo, vai rolar uns beijos agora, né? Aí assim, mas o que mais ela fazia com você? Aí ele começa a descrever que ela vai fazer um boquete enfiando o dedo no cu dele e ela sai assim, Nossa, eu ri tanto com essa cena, eu achei tão incrível, porque ele tá falando com tanta naturalidade, e eu queria tanto que esse tipo de coisa acontecesse em tantos outros filmes, e principalmente em outros filmes que se levam a sério mesmo, sabe? Enfim, dei gostosas risadas, eu adorei isso. Também. Eu adoro a cena dos meninos que são gays e ainda não sabem, né? Que o tempo todo eles ficam bancando que eles são machões, aí eles estão lá na casa da atriz, né? A casa de praia da atriz. Aí eles chegam no closet dela. Chegam no closet dela e dizem, olha só, as roupas dela, que ela deve ficar muito sensual nessas roupas. Aí eles começam a experimentar as roupas e eles se acham lindos nela. E aí ela chega, e diz, não, meninos, tá tudo bem, vocês podem experimentar, eu tenho essas peças que eu acho que vão ficar ótimas em vocês também. Essa cor vai cair melhor. Isso, essa cor vai ficar melhor em você. Ah, eu vi um comentário no Letterboxd. Homofobia internalizada ser a causa da constipação crônica é a coisa mais lógica desse filme. Ai, eu amei essa cena que ele libera o intestino do boy beijando, né? Ai. Sim. Muito bem, gente. É isso? Partimos para o nosso último? Eu ia dizer só que esse filme ele foi um fracasso, né? Ele custou $1,5 milhão e ele rendeu em bilheteria apenas 268 mil. Caralho. Então, foi feio, ó. Pois é. Foi feíssimo. Mas é isso que eu digo. A proposta dele não tem como ser rentável um filme desse, sabe? Não, não porque tem. É o que é feito por ele amor. Tá... É, não. Tipo, ele tá... Tipo assim, como ideia, eu até entendo que ele conseguiria vender essa ideia. Mas, tipo assim, aonde que ele vai encontrar um público, tá ligado? Se ele tá tentando vender esse filme pra sei lá, pra quem é jovem no ano 2000... E ele tá referenciando um gênero que foi muito específico da década de 60, quando esse público não era vivo, sabe? Então, tipo assim, aonde que ele vai se encontrar? Ele não vai, de fato, né? Então, ele fica nesse meio termo aí, e aí acaba não, sei lá, não acertando mesmo, não acertando o seu público, né? Porque daí ele precisaria... Sei lá, tentar conversar com um público mais velho, mas a estética que ele tá trazendo não é para esse público também, sabe? Porque esse público que viu esses filmes naquela época já vai estar bem velho para ver esse daqui, tipo, quando ele foi lançado. Então, sabe, tipo, não tem como ele encontrar um público de fato. É para nós, amantes dos filmes de terror de qualquer época, Daniel. Mas, pô, eu gosto, mas ainda assim, esse aí não foi para mim. Não deu. Tá tudo bem. Preencha a cota. É. Não dá pra vencer e concordar em tudo. Não dá pra vencer todas as vezes, né? Não concordar em tudo, a gente nunca concorda aqui mesmo, né? Isso já é fato. É raro. Senão os episódios teriam 5 minutos. Exatamente. É sobre. Muito bem, gente. Bora partir, então, para o nosso último filme de hoje. The Beach House, de 2019, que foi um filme escrito e dirigido pelo Jeffrey A. Brown. Foi o primeiro longa que ele dirigiu, depois ele só teve mais um por enquanto, mas The Unheard, que é de 2023, ainda tá recente. Tá, dá pra fazer mais coisa aí. Samuel, pode mandar a sinopse, por favor. The Beach House, né, vai contar a história que começa... Uma história que começa com a Emily, que é uma estudante de ciências, né, se eu não me engano, e o namorado dela, o Randall, que eles decidem passar um final de semana isolados numa casa de praia da família do Randall, na esperança de reacender a chama do relacionamento. Eu acho engraçado porque... Eu só acho engraçado que eles são um casal jovem, mas eles estão muito em crise. Tipo, muito em crise mesmo. Então, tipo, isso porra, namore com alguém de quem você gosta. Isso, namore com alguém que te dê tesão, pelo menos isso, sabe? Enfim, a casa é remota, muito bem localizada, parece um refúgio perfeito para eles. No entanto, quando eles chegam lá, eles descobrem que a casa já estava ocupada por um casal razoavelmente mais velho. O Mitch e a Jane, que são amigos do pai do Randall e que... também foram convidados para passar o final de semana naquela casa sem o conhecimento do Randall. Então, apesar de um estranhamento inicial bastante forte, né, os quatro decidem compartilhar a casa e desfrutar da noite. Achei bastante maduro, achei bem legal a decisão deles, era o que eu faria até se duvidar se esse tipo de situação acontecesse comigo, bem bacana. Só que durante o jantar, a conversa começa a fluir de uma forma um tanto estranha, né? Principalmente com o Mitch e a Jane, eles revelando um certo desapego da realidade, né? E os dois estão numa vibe um tanto quanto diferente. Que o Mitch, ele tá nessa de... Ah, a gente tem que ser desapegado E a Jane parece que ela tá ali num mundo fechado só dela. E quando ela sai, há impactos. Eles estão lá no jantar, a conversa tá animada, eles estão bebendo. Então eles decidem compartilhar uns comestíveis adulterados, digamos assim, né? Que induzem a uma série de alucinações nos quatro. E a noite se torna uma experiência muito surreal para todos eles. Até aí, tudo bem. Porque na manhã seguinte, a situação vai tomar um rumo muito diferente, muito sinistro. Porque uma estranha névoa, né, ela é densa e ela é bioluminescente, ela envolve a casa e a praia toda, e os quatro começam a exibir sinais de algum tipo de infecção. Então, essa névoa parece estar causando transformações físicas e mentais nas pessoas, com sintomas físicos, como erupção cutânea, sangramento, alguns comportamentos bem fora do normal dessas pessoas, né? Então, o ambiente ao redor também passa a ser afetado, que a vegetação começa a mostrar um crescimento anormal, tem criaturas marinhas que começam a aparecer mortas na praia ali, além de, claro, um brilho muito estranho nas cores durante a noite. Então, enquanto essa infecção, ela infecção é a melhor palavra que a gente pode utilizar, porque novamente, novamente não, pela primeira vez falando, esse é um filme onde não vamos ter exatamente explicações do que está acontecendo. Então, à medida que essa infecção vai se espalhando, esse filme ele vai se aprofundando, muda de camada, porque ele passa, por exemplo, a virar um body horror. Então, a gente tem ali no personagem do Randall e da Jane, principalmente, mudanças físicas muito drásticas que vão resultar em umas cenas de body horror, talvez até um pouco interessantes em alguns momentos, principalmente com a personagem da Emily, quando ela pisa num bicho lá na praia. Então, mas aí a gente vai acompanhar esses personagens tendo uma degradação física, mental e tentando lutar pela própria sobrevivência. Tem um desfecho ali com o Mitch e a Jane. É um filme também um pouco triste quando você entende na primeira parte quem são aquelas pessoas e na segunda parte você vê o que está acontecendo com elas. É inevitável sentir um pouco de tristeza com esse filme, né? A Emily, que ela tem um conhecimento científico, ela é uma estudante aplicada, né? Ela tenta entender o que está acontecendo, mas é uma situação extremamente bizarra que vai além de qualquer explicação lógica. Novamente, é um filme que não tem explicação. Você só vai pegando. Eu gosto muito desse tipo de filme, onde você vai pegando elementos, e somando para entender que, caralho, deu uma merda muito grande. Porque quando, por exemplo, a Emily e o Randall conseguem chegar ali na mais próximo da área urbana, eles não têm ali ninguém mais com eles. Não tem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. E quando eles entram numa casa, eles ligam a TV e o rádio. O rádio tem uma única emissora dando ainda alguma informação do que está acontecendo. Não dá para entender a partir do que está falando. E todos os canais de TV estão transmitindo a mesma mensagem, aquelas mensagens de quando há perigo nacional, né? Então, esse caos vai se instalando entre eles dois, né? A linha entre a realidade e a alucinação vão se confundindo demais. E o filme ele pega essa jornada perturbadora através de uma ideia de fragilidade da própria existência humana. Tem um quê poético em The Beach House, né? Principalmente porque os diálogos dos personagens na primeira parte do filme remetem muito a isso, sobre a fragilidade do ser mesmo, e aí você vê essa fragilidade aplicada na segunda parte. Então, é um filme que vai explorar justamente essa meio que indiferença cosmológica do universo em relação à vida, das possibilidades de catástrofe biológica ambiental capaz de redefinir completamente a vida na Terra. Eles falam em extinção em massa. Numa das frases do rádio. É um filme bem interessante, impactante, é ambíguo em alguns momentos, né? Dá umas sensações. Eu acho que vale sim a assistida. Mesmo porque ele tem só 1h27, tá bom, gente? De duração, querido ouvinte. Então, você que não gosta de filmes muito longos, essa é uma boa pedida. Aliás, a gente escolheu bem os filmes Ele é super dessa rapidinho. lista, né? Porque todos eles são curtinhos, né? Vão continuar assim. Inclusive, os três têm uma coisa, uma outra coisa em comum, que é tesão reprimido, morte. Exatamente. Né? Exatamente. As pessoas precisam transar mais, então, né? Daí, se as pessoas transassem mais e não fosse para o meio do mato, todos os problemas estavam resolvidos, né? Olha aí, resolve. Duas coisas tá que feito. Aparentemente andam juntas. Fortes sinais, eu acho também. Eu, quando eu comecei a ver esse filme, eu senti uma vibe meio Honeymoon, mas, né, em partes, porque, né, em Honeymoon o casal está feliz, acabaram de casar, etc. Mas essa coisa de ir pra uma casa na natureza, assim, né, pra passar um tempo sozinhos, mas aí depois, né, parte pra rumos diferentes, assim, mas tem essa coisa do horror cósmico também, acho, nos dois filmes, né. Mas eu gosto muito do horror cósmico nesse filme ser terreno mesmo, né? Não é que tá vindo chuchulo, né? Essa coisa muito externa, assim. Nas transmissões, lá depois que o mundo parece ter acabado, assim, eles escutam alguma coisa sobre derretimento, que aí liberou as bactérias e tal. Então, é um filme que coloca uma coisa muito atual, né? Sobre aquecimento global e tal, sobre o que que pode sair desses, das geleiras, assim. E por mais que não entre, é só um detalhezinho, né, no filme. Mas eu gosto muito disso, de ser um horror cósmico que estava aqui já todo esse tempo, né. E me remeteu também um pouco ao sci-fi dos anos 50, assim. E eu gostei. A única coisa que eu achei um pouco esquisita é que ele pula muito rápido do que tá tudo ok, tá tudo rolando ali na casa, todo mundo vivendo. De repente, tudo vai pros caralho, assim, sabe? Parece que falta meio que um meio ali. Mas nada que estrague a experiência também. Eu achei um filme bem ajeitadinho. Eu gostei também. Acho que o ritmo dele no começo é um pouco lento pra chegar onde ele se propõe, mas eu acho que combina também exatamente com essa atmosfera de você sabe que alguma coisa vai dar ruim, você só não sabe o que ainda, você só não sabe quando ainda, mas já tá esquisito, né? Então, e até falando dessa questão do ambiente, né, do eco de novo, no começo, ela, a própria protagonista, ela fala, né, que nós somos o planeta perfeito por conta de temperatura, para vidas se desenvolverem e tal, não sei o quê. Então, meio que já dá uma dica. Olha essa pista aqui do que vai ser. E aí, eu gosto da parte de body horror, assim, dele. Na hora que ela vê o cara entrando no mar, indo ad eterno, e ela vai tentar ir atrás dele, ela pisa nas coisas, e ela vê aquela coisa toda no pé, eu assim, gente, mas não foi pedir pro namorado mijar no pé dela, né? Porque tá meio queimado, um buraco, tem um bicho, né? Podia, não sei se ia resolver alguma coisa, mas foi a primeira coisa que eu pensei, se fosse aqui no Brasil, alguém já tinha mijado nesse pé. Olha a escatologia de novo. Total, eu acho que não custa tentar. Não precisava nem ter pisado em nada, alguém já teria mijado no pé dela de qualquer maneira. só tava passando pela praia, assim, alguém mijou. Indo nas praias brasileiras. Incrível. Eu gosto também que ele é um horror cósmico que não fica chupetando Lovecraft o tempo todo, assim. Eu tenho um pouco de asco quando as pessoas usam o termo Lovecraftiano pra falar de horror cósmico, e eu achei que esse é um bom horror cósmico por conta, e eu achei criativo também, então eu gostei bastante. Então, eu gosto bastante desse filme também. Tem uma coisa que ele traz, assim, porque eu concordo com o que vocês falaram, que assim, não é um filme que te oferece muitas explicações, e eu gosto quando é assim, porque daí eu acho que o filme te desafia a buscar as respostas, né? Então, tipo, né, vamos pegar as informações que ele traz pra gente e vamos tentar interpretar elas de alguma maneira sem necessariamente chegar numa resposta única, porque a resposta única meio que acaba a discussão e não tem graça nenhuma, né? Mas eu gosto da ideia de como que esse filme aqui, ele traz essa personagem que ela é estudante de biologia, alguma coisa assim, né? E ela fala desse negócio assim, de ser do planeta, que ser um planeta perfeito e tudo mais, mas ela também fala uma outra questão que eu acho importante, que ela fala que o planeta em si é perfeito, mas o ser humano é um ser frágil. Ela fala que a gente é... O nosso corpo, ele é muito complexo, e essa complexidade acaba resultando numa fragilidade, porque é como se fosse um, sei lá, um relógio cheio de engrenagens, e aí uma engrenagem para de funcionar e todo o relógio para de funcionar também. E ela defende a ideia de que seres, quanto mais simples for o ser, né, mais forte ele vai ser também. Tanto é que é isso que a gente vê, né? Tipo, se é uma bactéria, alguma coisa, um ser unicelular, ou sei lá o que que tá atacando eles, isso consegue se proliferar muito mais rápido e consegue acabar com a humanidade muito mais rápido, justamente porque é essa batalha entre o ser simples e o ser complexo, o ser simples e forte e o ser complexo e frágil. E aí o ser simples e forte acaba vencendo nesse filme aqui. Então eu gosto dessas ideias que o filme traz. Eu gosto dessa descaralhada que dá no final mesmo. Porque realmente do jeito que começa, não pensa que o negócio vai se encaminhar para um fim do mundo. Mas é isso é para aí que ele vai, sabe? Então eu gosto disso, de ser quase que um exagero, mas um exagero que funciona, na minha opinião. E eu também gosto bastante do body horror do filme. Eu acho que a cena dela tirando um negócio de dentro do pé, eu ainda me lembro até hoje. É um negócio que é bem pesado mesmo, assim, tipo, ela começa a puxar e o negócio não para mais de sair, sabe? Então, tipo, puta merda, o que é isso? E assim, é sempre essa ideia do que é isso, mas tu não necessariamente vai saber exatamente o que é. E eu acho que faz parte também do processo. Eu gosto da ideia dessa loucura mesmo do cara que simplesmente se levanta e vai pra dentro do mar, porque, sei lá, ele já tá sob o domínio de alguma coisa. Não sei, não me importa. Gosto do filme mesmo assim. Então é um filme que me agrada bastante também. Eu achei ele bem, bem, bem resolvido, assim. Fiquei tensa na parte que o moço vai pra água. Só vai. Sim, assim, ele começa a falar umas coisas estranhas, né? Ele fala umas coisas estranhas e depois ele vai. Só segue reto. Eu achei que ele fosse, tipo, sei lá, entrar na casa e matar a esposa, sabe? Depois de falar essas coisas estranhas, assim. E não, ainda bem, né, que não também. E virou uma cena muito, muito tensa, assim, pra mim. Que aí a menina fica na praia, tipo, e agora? O que eu faço? Essa também foi jogada de paraquedas ali, né? Só ia dar uma respirada numa casinha na praia com o boy, marromeno ainda, né? E aí, toda essa enxurrada de merda, coitado. Ainda que, se for comparar com o casal do primeiro filme, esses aqui estavam muito bem, né? Tipo, se for pra fazer uma comparação direta, assim, esses aqui estão bem ainda. Mas, tipo, sim, eles também eram um casal em crise. Mas, porra, tem crise e tem também tá na merda, né? Tipo, então... Esse aqui, pelo menos, estava só na crise. Só para fazer um comentário também, eu gosto muito desse filme. Assim, gosto não. Gosto muito, é uma palavra forte. É que eu gosto muito da ideia desse filme de fragilidade, né? Porque é uma coisa que eu tinha falado quando eu contei a sinopse, né? Da fragilidade da existência. Porque, eu já falei isso em alguns outros episódios do podcast. Eu sou um grande fã de astronomia. Muito. Adoro mesmo. E aí, quando você tem um pouco de noção das nuances, a ideia de necessidade de você ver um planeta, de surgir um planeta que tenha capacidade de ter vida inteligente, é uma coisa que você fica, caralho, velho, isso aqui, se duvidar, é a coisa mais rara que existe no universo. Então, tipo, pra acabar também, é um estalar de dedos. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 50 mil anos, sabe? Mas uma hora vai acontecer. Até naquela discussão que a gente já fez com o Ghost Story, é verdade, né? Da conversa da festa. Um dia vai acontecer mesmo, mas pode ser amanhã. Vai ser daqui a 2 bilhões de anos com o sol explodindo, mas pode ser amanhã. E esse filme é sobre isso, sabe? Tipo, o mundo vai acabar e vai ser amanhã, moça. Literalmente, né? Literalmente vai ser no amanhã do teu final de semana. Então, eu gosto muito dessa proposta desse filme. Acho que ele tem pequenos vacilos nessa condução. Eu acho que o final poderia ser melhor também. Mas ele se sai bem, principalmente nessa ideia de terror contido, né? Porque a proposta desse filme é essa, ele é uma proposta de terror contido. Vale lembrar que ele é um filme do catálogo da Que Odeia o Brasil, da Shudder. Não sei se vocês chegaram a comentar, eu tive uma crise de tosse. Mas é da Shudder, né? Então não tem como assistir oficialmente aqui no país ainda, né? Como todos os filmes originais do catálogo dele. Normal. Normal, mais um dia. Ah, grande parte tem na Imovision, né? Na reserva Imovision. Não sei se tem lá. Diz a pessoa que não assina Não nenhum tem. catálogo. Ouvi dizer que tem lá, Eu também, eu também. Segredo. Eu fui procurar. Na real, eu assino a Amazon só. E aí eu sempre olho porque vai Niki, né? Pior que aparece lá, porque eu acho que um dia ele já esteve. E aí você entra na, tipo, se você põe no Google, aparece na Amazon. Aí clica para entrar, aí aparece. Este filme não está Claro. disponível. Então pra quê? Porra. Não tem mais ouvinte, vocês sabem o que fazer. Vão transar primeiro de tudo e Isso. não vão pro mato. Isso. E Sim. depois vai atrás do filme. Depois de ter feito essas É outras isso. duas coisas. E aí depois voltem e contem pra gente o que vocês Isso. acharam. Exato. Muito bem, gente. É É isso. Olha isso. só, É isso. conseguimos, hein? Olha que episódio enxuto que conseguimos Finalmente. fazer. Nada de 2 horas e meia de gravação. A gente tem conseguido mais. O Clive Barker anterior, Daniel, também foi Ah, mais sim. curtinho, assim. Três filmes, então é o número, né? É o número, acertamos. Muito bem, gente. Bom, vocês têm alguma consideração final? Alguma menção honrosa? Dos três, acho que o último é meu favorito. Boa. Só Eu isso. gosto do Long Weekend, de verdade. É, eu acho que eu vou no Long Weekend também. Mas, novamente, eu não gostaria de ir em nenhuma das praias desses filmes. Passo também. Mas Nenhuma delas é é verdade, a gente convidativa. não comentou. É tudo meio tristonho, né? Vazio, assim. Vazio não é o problema. Eu vou... E como eu disse lá no início, praia vazia não é o problema. Daí você respeite a natureza. É, sim. A primeira é até a mais bonitinha, né? Do Long Ridge até a praia mais bonita, assim, mas depende do ângulo também. É, ok, legalzinha. Mas, pô, pra chegar lá, que trabalho. Eu não ia, teria perigo. Teria ficado no hotel. Eu também. Sou uma garota urbana. A dos filmes do filme. Ai, Malibu, chata, chata, gente chata, tudo caro. É, não, Deus me livre. E a desse terceiro filme, The Beach House, ela é feia mesmo. Ela é muito feia, ela é suja. A água vem, bate quando volta, é aquelas algas, sei lá o que, enfim, conchinha, já já agora. Feia que dói, muito triste. Que eu tava pensando em praias do Nordeste, sabe? Ai, Se todos nós, rolaria um saudades. terrorzinho no Nordeste. Precisa ficar num casarão ou direto no meio do mato? Pega um hotelzinho, pega um all inclusive, sabe? É. Guarda uma graninha, fica num lugar bacana. Hotel com Preferência café que da manhã, tenha. maravilha. Meu Deus. Puta que pariu, é isso. É. Faltou café da manhã nesse rolê aí também, ó, tá vendo? Faltou, tá vendo? É. É verdade. Então é isto, né? Bom, colegas, obrigada por mais essa gravação. Então, ouvintes, como sempre, deixem seus comentários, tragam suas indicações para as nossas redes sociais, o e-mail, o site, onde vocês preferirem. E, Nath, obrigada por ter topado gravar esse episódio com a Eu que gente. agradeço pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ouvir mais opiniões sobre filmes duvidosos, não duvidosos e meios do caminho, vocês podem me encontrar junto com Silvana no podcast Rainhas do Grito, que também está aqui no feed do Falando do Diabo. Então, muito bom estar entre os nossos. Obrigada por me receberem. Obrigado, Valeu. gente. É isso. Obrigada, gente. E até a Tchau, próxima. tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.